bateu louca a vontade de te conhecer. Ao ver você dançar, bateu louca a vontade de te acompanhar. Mas minha timidez me impediu mais uma vez de acompanhar o seu molejo e demonstrar todo o meu desejo. Você é a rainha da pista, a cada passo uma conquista. E eu de lado apreciando, me envolvendo com todo este encanto. E toda noite ao acabar a festa, imagino a vida não presta. Pois a pretinha do meu coração mais uma vez não me deu atenção. Mas tenho fé, vou te ganhar, eu sei que vou te conquistar. Terei você, minha paixão, nesse cenário que é pura ilusão. Mas tenho fé, vou te ganhar, eu sei que vou te conquistar. Terei você, minha paixão, nesse cenário que é pura ilusão. Eu escolhi você, menina, sei que você será só minha. Não vou ficar só na vontade, tomei coragem, vou fazer a minha parte. Vou te chamar pra trocar uma ideia, já decorei uma conversa. No seu ouvido eu vou sussurrar e bem juntinho nós dois vamos dançar. Ao som dessa melodia, toda noite, todo dia, realizando meu sonho então de conquistar a minha grande paixão. Eu vou falar pra toda a cidade, meu sonho se tornou realidade. Quando você, meu tesão, vem se embalar na pista do meu coração. Mas tenho fé, vou te ganhar, eu sei que vou te conquistar. Te conquistar. Terei você, minha paixão, nesse cenário que é pura ilusão. Mas tenho fé, vou te ganhar, eu sei que vou te conquistar. Nesse cenário que é pura ilusão. Mas tenho fé, vou te ganhar, eu sei que vou te conquistar. Você ainda vai me amar, e com certeza nós dois vamos dançar. Ao som dessa melodia, toda noite, todo dia, eu e você, minha paixão, nesse cenário que é pura ilusão. Ver essa mina na pista dançando me faz pirar. Ai, quero essa mina porque tô na febre. E não me importa quanto tempo leve. Se vacilar eu perco a parada e fico na saudade, a saudade mata. Saudade mata. Já que tomei a minha decisão, eu vou colar bem rapidinho e não vai ter perdão. Não, a curtirei a cada momento e sei lá, pode dar até casamento. Até casamento. E se der, essa mina então só dançará é na pista do meu coração. Que tesão. Mas tenho fé, vou te ganhar, eu sei que vou te conquistar. Terei você, minha paixão, nesse cenário que é pura ilusão. Mas tenho fé, vou te ganhar, eu sei que vou te conquistar. Terei você, minha paixão, nesse cenário que é pura ilusão. Mas tenho fé, vou te ganhar, eu sei que vou te conquistar. Terei você, minha paixão, nesse cenário que é pura ilusão. Terei você, minha paixão, nesse cenário que é pura ilusão.